Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria explicar aqui um dos pontos essenciais do método filosófico, que é frequentemente negligenciado, que é o problema da compreensão dos pontos de vista, a compreensão das ideias alheias. Se vocês lerem com atenção os diálogos de Platão, vocês vão reparar que Sócrates sempre procura raciocinar desde o ponto de vista daquelas pessoas com quem ele está falando. Ele absorve o que elas estão dizendo e continua raciocinando na mesma linha delas. E, evidentemente, só se recusa a continuar nessa mesma linha quando chega a contradições ou impossibilidades. Isso quer dizer que ele não rejeita o que eles estão dizendo. Ele não rejeita as opiniões deles. Ao contrário, ele tenta raciocinar como se fosse eles. Isso quer dizer que existe no fundo de toda a possibilidade, vamos dizer, de compreensão e de diálogo filosófico, existe o fenômeno da amizade, da compreensão e da simpatia. Sem isso, nada é possível, né? Claro que essa amizade e simpatia terão certos limites e não deverão jamais induzir você a um indiferentismo perante as ideias, neutralizar ou equalizar todas as ideias em função do fato de que os adversários são seus amigos. Não é bem assim. Mas a dificuldade aí é que para compreender uma ideia não basta apenas você absorver o sentido literal, o sentido verbal do que está sendo dito, e não basta sequer você ter a representação mental dos objetos. É preciso realmente você se colocar do ponto de vista da pessoa. E o ponto de vista jamais consiste somente de ideias. Ele consiste também de percepções, de sentimentos, de símbolos, de valores, de evocações, etc., etc. De modo que nós somos colocados quase que numa situação, por assim dizer, stanislavskiana. Eu já me referi, na aula atrás, ao método do grande ator e diretor teatral russo Konstantin Stanislavski, que achava que o problema principal do ator era tentar colocar-se do ponto de vista do personagem. Mas para isso ele precisaria não somente repetir as palavras, mas precisaria reproduzir a constelação de representações mentais e de emoções que, teoricamente, estariam se desenrolando na alma do personagem. E, para isso, ele recorria a um método que ele chamava memória afetiva. Quer dizer, por estranha que seja a você as emoções, as reações de um determinado personagem, deve haver na sua memória afetiva alguma coisa que seja ao menos vagamente parecido com aquilo. Então você pode articular internamente essas suas recordações de modo a reproduzir uma constelação de sentimentos que seja aproximadamente a mesma do personagem em questão. Não é isso? Então, por que nós não conseguimos fazer isto? Bom, qual é a dificuldade de fazer isso? Existe um famoso koan no budismo. Koan é um enigma, é uma fórmula enigmática, em que dois fulanos veem uma bandeira tremulando ao vento e um deles diz que o ar está agitando a bandeira e o outro diz que é a bandeira que está agitando o ar. E eles ficam discutindo, né, até que chega o mestre deles e eles perguntam: é o ar que está agitando a bandeira ou a bandeira que está agitando o ar? E o mestre responde: não, é a sua mente que está agitando uma coisa e a outra. Esse como pode ser entendido em dois sentidos. O primeiro é do subjetivismo vulgar, ou seja, que nada disso está se passando e tudo é apenas uma representação mental na cabeça dos dialogantes. Mas esse, evidentemente, é apenas um sentido, como é que se diz, mecânico, automático, boboca, né? Existe uma segunda camada de significado, em que o mestre está dizendo é que conforme a perspectiva mental em que você se colocar, uma coisa parecerá verdade ou a outra parecerá verdade. E como isso depende precisamente da perspectiva em que você se coloca, então as duas coisas têm o seu lado de veracidade, ou seja, o ar agita a bandeira, mas é claro que a bandeira, quando ela se move, ela também agita o ar. Nós poderíamos, vamos dizer, investigar a coisa mais profundamente e chegar até a conclusão de que o fator ativo é o ar, né, que a bandeira também agita o ar, mas apenas em reação, em resposta a um movimento que foi imprimido nela pelo ar. Tá certo? Então, o movimento se compõe de uma ação e de uma reação. Tá certo? Assim como se... Se você está serrando um pedaço de madeira, existe uma ação que o serrote imprime à madeira, mas também existe uma ação que a madeira imprime ao serrote, quer dizer, a madeira resiste ao serrote. Então, ela não é puramente passiva, ela também tem um lado, por assim dizer, ativo. Tá certo? Então, vou dizer que a primeira dessas interpretações, que é a mais boboca, e que é aquela que ocorre às pessoas quase que imediatamente hoje em dia, nós podemos chamar de subjetivista, quer dizer, você reduz tudo a um problema de percepção subjetiva, algo que se passa no cérebro dos personagens. E a segunda nós vamos chamar mais de perspectivista, quer dizer, não se trata de reduzir tudo a uma operação mental, mas de entender que os dados do mundo objetivo, eles se articulam diferentemente conforme a atitude mental que você, com que você se coloca perante eles. Isso significa, portanto, que nenhuma das duas perspectivas é completa ou verdadeira em si mesma. Somente a articulação delas é que pode levar à verdade. Um exemplo disso são aquelas famosas figuras da Gestalt, da psicologia Gestalt, do Wolfgang Köhler, em que você conforme, vamos dizer, a direção que você olhe, ou conforme, vamos dizer, o afastamento maior ou menor do foco do seu olhar, você verá uma coisa ou a outra. Por exemplo, essa famosa figura aqui. Estão vendo claramente? Está aparecendo claro? Avisem aí pelo chat. Estão vendo aí? Onde, conforme o jeito que você olha, parece que você está vendo uma taça ou dois rostos, um de frente para o outro. Tá certo? Ou essa aqui, que já não é tão clara, espero que dê para ver. Dá para enxergar? Não. Onde você pode ver aqui o perfil de uma moça que tem o rosto aqui em cima, o seio, a barriga, ou, vendo de outra maneira, você vê o perfil de um velhinho, que aqui tem o nariz, aqui tem o queixo, a boca. Quer dizer, a figura é a mesma, o que muda é apenas, vamos dizer, a intenção ou a direção do olhar. Não é isto? Bom, neste caso, apenas, vamos dizer, a mudança da direção é apenas uma coisa simples. Você só tem aqui duas possibilidades, ou você olha de um jeito, ou você olha do outro. Tá certo? Porém, para você se colocar do ponto de vista de uma pessoa, tá certo? E tentar, por assim dizer, enxergar com os olhos dela, a operação é muito mais complexa, porque não basta você mudar uma direção, você não tem, vamos dizer, duas figuras já prontas entre as quais você optar. Não é isso? Você vai ter, de certo modo, você vai ter que criar toda a constelação de representações e de emoções. Isso pode ser bastante difícil de fazer em certos momentos. Porém, se você não o faz, é certo que você não entende o que a pessoa está dizendo. Você está entendendo apenas a expressão verbal e formal, por assim dizer, a expressão transportável. Quer dizer, você pega uma certa frase e você entende num sentido uniforme que ela teria tal como pronunciado na boca de qualquer outra pessoa. Tá certo? Mas nós sempre temos que lembrar aquele ditado latino: duos idem dicunt, non est idem. Quer dizer, se duas pessoas dizem a mesma coisa, não é a mesma coisa. Tá certo? Então, se você não pega a coisa com a conotação, com a intenção precisa, concreta, que teve naquele momento, na boca daquela pessoa, então realmente você não está entendendo. Claro, muitas vezes nós nos recusamos a fazer isso porque a primeira apresentação da ideia nos infunde uma certa repugnância, uma rejeição instintiva. Tá certo? E a partir dessa rejeição nós começamos a argumentar contra aquela ideia, mas certamente nós então o fazemos sem tê-la compreendido. Nós estamos mais preocupados em nos defender dela do que em compreendê-la. O medo de ser infectado ou influenciado por ideias adversas é evidentemente um tremendo obstáculo ao aprendizado da filosofia. Tá certo? E os diálogos socráticos nos mostram isso de uma maneira muito, muito clara, tá certo? Onde a imensa flexibilidade com que Sócrates se coloca do ponto de vista dos seus interlocutores, estando sempre disposto a concordar com eles, se for possível. Tá certo? E ele, evidentemente, só parte para a discordância quando, desenvolvendo as ideias deles no sentido que eles colocaram, ele chega a obstáculos ou a contradições intoleráveis, sendo, portanto, obrigado a remanejar os dados e apresentar alguma outra hipótese. Sendo que, em muitos casos, Sócrates não apresenta hipótese alguma, ele se limita a mostrar as dificuldades inerentes às ideias que os seus interlocutores apresentam. Então, eu vou lhe dar um exemplo de como isto pode ser difícil. Este Koan, eu encontrei estas mesmas semanas, que eu já conhecia há muito tempo, mesmo como Michel Weber costumava citar este Koan nas nossas aulas, mas esta semana eu reli num livo do Andrew Newberg. Andrew Newberg é um neurologista da Universidade da Pensilvânia que fez estudos importantíssimos sobre os efeitos da prece no cérebro. Certo? Não é preciso enfatizar a importância, o valor que este trabalho tem. Ele demonstra ali por A mais B, experimentalmente, que a prece tem efeitos benéficos nas pessoas, chegando a operar curas extraordinárias ou, na melhor das hipóteses, a ser um elemento fundamental para a saúde mental dos indivíduos. Mas o que há de mais importante no trabalho dele é que ele demonstrou que a abertura para a transcendência, isso é quase um termo hegeliano, né? Abertura para a transcendência é um elemento fundamental da saúde do cérebro, da integridade do funcionamento cerebral. Quer dizer, quando... E essa abertura, evidentemente, ela não dá para você um conhecimento, ela dá apenas uma possibilidade, por isso mesmo que se chama uma abertura. E essa abertura, então, contém, evidentemente, um elemento de fé e de esperança. Tá certo? Sem o qual a abertura se fecha. Quer dizer, você, como diz São Paulo, quer dizer, a fé é o conhecimento daquilo que você ainda não conhece, é a visão daquilo que você ainda não viu. Então, se não tem abertura, você não vai ver nada. Se tiver abertura, não é seguro que você vai ver nada, tá certo? Mas há uma possibilidade. Então, a abertura para esta possibilidade, ela se mantém através da fé. E se não há essa abertura, então o cérebro inteiro começa a funcionar de uma outra maneira, tá certo? E vem, todos vão ter sintomas de depressão e outras doenças, etc, etc. Então, o que fica demonstrado nesses estudos, e essa é uma série de livros da maior importância, eu vou mostrar alguns para vocês aqui. Esse aqui, Born to Believe, Nascidos para Crer. Why God Won't Go Away, Por que Deus Não Irá Embora. Princípios da Neuroteologia. São livros de uma importância extraordinária. No entanto, mesmo nesse trabalho, nós encontramos aí uma dificuldade. Ele faz toda essa investigação partindo do princípio de que o pensamento, o cérebro produz o pensamento. Este é um dos, vamos dizer, um dos princípios, né? Então, quando ele diz isso, e eu vejo que ele acabou de citar o Kuan, eu penso assim, é o cérebro que produz o pensamento ou o pensamento que produz o cérebro? Quer dizer, é o mesmo problema da bandeira. Então, qual é o fator ativo? Na verdade, você tem, não dois fatores ativos, mas você tem vários. Você tem, em primeiro lugar, você tem a atividade cerebral, a atividade neuronal, considerada em si mesmo. Em segundo lugar, você tem, vamos dizer, as imagens e as reações fisiológicas, por assim dizer, reproduzidas no ato do pensamento. Quer dizer, quando você pensa, você evoca percepções que você já teve e você as remaneja de alguma maneira. Em terceiro lugar, você tem a referência intencional dessas imagens e desses signos a certos objetos. Objetos que podem ser ou coisas do mundo exterior, ou experiências vivenciadas, ou até elementos do seu próprio mundo interior. Mas é claro que essas referências não são os objetos. Isto é um ponto absolutamente fundamental. Então, por exemplo, se eu me lembro de ter sido atacado por um cão feroz, tá certo? Então, ao recordar isso, existe atividade neuronal, se desenrola para isso, existem as imagens que são evocadas, são reproduzidas na memória por essa mesma atividade neuronal, e existe a referência a uma experiência que eu passei anos atrás, experiência que foi então ocasionada por um elemento real do mundo exterior, que era o cachorro que me atacou. Veja, a referência não é o cachorro. No momento em que eu evoco isso, o cachorro não está presente. Se por um instante sequer eu imaginasse que esse cachorro só existe na minha mente, eu cessaria de ter medo dele naquele mesmo momento. Portanto, eu sei que esta atividade cerebral e estas imagens que ela faz passar diante da minha memória não resume o acontecimento inteiro. Eu sei que existe algo que está para lá do meu pensamento. Vocês devem se lembrar o exemplo da Marie Autin, que eu citei na aula anterior, né, em que ela pega uma faca, a moça cega, surda e muda, pega uma faca, a freira toma a faca da mão dela, e daí ela começa a reclamar, começa a gritar, e a freira faz na mão dela um sinal, como se estivesse cerrando a mão, para significar a faca. E na hora que a Marie faz o mesmo sinal na mão dela, ela entrega a faca de volta para a Marie. Então, quais são os elementos que compõem este signo? Você tem um elemento material, que é o gesto, tá certo? Você tem a referência mental à faca, ao objeto, como se ela dissesse eu quero a faca, quer dizer, você está expressando um desejo, tá certo? Mas se esse desejo contivesse em si o próprio objeto a que ele se refere, então o desejo se satisfaria a si mesmo automaticamente e não seria preciso a faca real. Ao passo que o processo só se completa na hora em que a freira entrega de volta a faca material na mão dela. Essa faca material, ela não é objeto de pensamento. Ela não é sequer objeto de percepção. Ela é algo que existe para além da percepção. Se a percepção fosse tudo, não seria preciso nenhum objeto real. Quer dizer, o simples processo mental seria satisfatório. Ou seja, por exemplo, na hora que você está com fome, você pensa num bife, tá certo? Você sabe que o bife não está ali, não é isso? Então, você tem o signo, como diz o triângulo de Peirce, né? O signo, o significado, que é a coisa pensada, quer dizer, que é a intenção, e você tem o referente, que é o objeto ao qual aquilo se refere. Mas um momento, o referente não é o objeto. Ainda não é o objeto. O referente é apenas uma tendência em direção ao objeto. Nós não podemos esquecer que o triângulo hipersigno, o significado referente, é algo que se passa na sua mente. Tudo isso se passa na sua mente. Quer dizer, você tem o signo, materialmente considerado, por exemplo, esse gesto, ou uma palavra. Você tem um significado que pode ser expresso com outro signo, pode ser, por exemplo, verbalizado. Eu faço o signo e digo a palavra faca. Então, este signo significa faca. Tá certo? Existe o referente, que é uma tendência em direção a um certo objeto. Mas tudo isso se passou na mente. E o objeto? O objeto não se passa na mente. Ele transcende a mente. Então, o triângulo de Peirce não é totalmente satisfatório. Por quê? Porque ele diz respeito apenas ao processo da significação, tal como se passa na sua mente. Ora, a mente não pode satisfazer totalmente a si própria e as necessidades reais do ser humano. É preciso sempre algo que transcende o processo mental. Não é isso? Então, se não fosse assim, então todo desejo mentalmente representado, ele traria em si próprio a sua própria satisfação. E isso, evidentemente, não acontece. Então, todos esses estudos sobre o processo de significação, sobre ciência cognitiva, neurobiologia cerebral, etc., etc., em tudo isto fica sempre faltando algo. E este algo o que é? É o mundo exterior no qual este processo se desenrola. Não é isso? Mundo exterior sem o qual nós também não existiríamos, tá certo? E o nosso pensamento não poderia se referir a absolutamente nada e ele teria que existir no espaço como se fosse, vamos dizer, uma bolha, né, dentro de um vazio infinito. Não é isso? Ora, a neurobiologia, por exemplo, ela só pode estudar processos cerebrais. Não é isso? A lógica só pode estudar a estrutura interna do discurso. A psicologia só pode estudar processos mentais. E onde está o mundo real em tudo isso? Ele não está. Ele sempre fica faltando. Porque senão, se você fosse, vamos dizer, completar a lógica, a neurobiologia, a psicologia, etc., etc., com aquilo a que o referente se refere, tá certo? Você teria que ter toda uma cosmologia ou toda uma metafísica, uma ciência do universo inteiro. E não é justo exigir que essas ciências abarquem tudo. Mas o fato é que todos os processos que elas descrevem se passam dentro desse tudo. Se passam dentro de um treco chamado realidade. É? E, portanto, cada uma, a perspectiva de cada uma dessas ciências tem que ficar necessariamente incompleta. Porque, na medida em que ela recorta o seu assunto, recorta o seu objeto, ela o está separando mentalmente de algo do qual ela sabe que ele não está separado realmente. É uma distinção mental e não real. Tá certo? Porém, quando nós fazemos essas distinções mentais, no instante seguinte nós corremos o risco de tomá-las como reais. Quando Andrew Newberg diz: o cérebro produz o pensamento, nós temos que perguntar, mas ele produz também o pensado? Aquilo que foi, o objeto que foi pensado? Hã? Então, o meu cérebro pode produzir a imagem de um cachorro quente. Mas se não existissem cachorro quentes de verdade, se eles não fossem comíveis, esse processo mental simplesmente não existiria. Então, o cérebro pode produzir a imagem de um cachorro-quente, mas não pode produzir o próprio cachorro-quente. E se não existisse o próprio cachorro-quente, a imagem de cachorro-quente também não existiria. Tá certo? E, então, aqueles que esperam satisfazer as suas necessidades, né, alimentares, sexuais, etc., pelo simples pensamento, pode tirar o cavalo da chuva. Isso não vai acontecer. Tá certo? Então, Quando dizemos que o cérebro produz o pensamento, nós caímos de novo no mesmo enigma do Quan budista. Então, é o cérebro que produz o pensamento produz o cérebro, nenhum nem outro. Existe uma instância chamada mundo real, ao qual ambos se referem. É fácil você perceber, por exemplo, a distinção entre o processo neuronal que produz o cérebro e o encadeamento lógico ou gramatical ou semântico das ideias pensadas. Esse encadeamento não pode, em si mesmo, ser produzido pelo cérebro. Por exemplo, um silogismo. Então, eu digo A igual a B, B igual a C, portanto, A igual a C. Esta relação lógica em si mesma, ela não pode ser produzida pelo cérebro. O cérebro pode se referir a ela. Tá certo? Mas, vamos dizer, a ordem lógica em si mesma é totalmente independente de cérebro. Nós podemos dizer que a ordem lógica desse silogismo e a validade interna desse silogismo antecedeu de bilhões de anos o surgimento do cérebro humano. Não tem nada que ver, quer dizer, antes que existisse o cérebro humano já era assim, se A igual a B e B igual a C, então A igual a C. Assim como o princípio de identidade. Tá certo? Portanto, o cérebro pode produzir o pensamento, mas não pode se produzir sequer a referência dele ao objeto do mundo exterior, quanto mais o próprio objeto. Então, é aí que entra aquele elemento destacado pelo Xavier Zubiri, que chama formalidade de realidade. Ou seja, pensar algo é uma coisa, e pensá-lo como real é outra coisa completamente diferente. Então, por exemplo, nesses exemplos todos que eu estou dando, quando eu falo, vamos dizer, de um cachorro quente ou da faca da Marie Rotin, etc., etc., eu não estou me referindo a nenhum objeto do mundo real. Estou me referindo apenas a uma referência anterior. Essa é a distinção que os escolásticos faziam entre o que eles chamavam termos categoremáticos e termos sincategoremáticos. Guarde essa distinção que ela é muito importante. No conjunto dos signos, alguns se referem a objetos ou relações perceptíveis no mundo exterior, portanto, correspondentes às categorias. Substância, qualidade, quantidade, etc., etc., etc. Outros não se referem a nenhum objeto que esteja colocado sob a categoria, mas apenas à ordem, às conexões internas do próprio discurso. Por exemplo, eu digo, o cachorro caiu da escada. Eu sei o que é cachorro, eu sei o que é escada e sei o que é cair. Cachorro e escada são substâncias e cair é uma ação. Mas o que é o e o que é da? Não corresponde a nada fora do universo do próprio discurso. Então, a conexão são conexões internas entre os signos e não referências a objetos. Nem objetos do mundo físico, nem objetos do mundo ideal, nem objetos metafísicos, coisíssima nenhuma. São apenas, por assim dizer, é a cola que você coloca entre os vários signos. Então, esse é o que eles chamam sincategoremáticos, ou seja, estão fora das categorias. Muito bem. Vou dar aqui um exemplo catastrófico que eu colhi não de um idiota qualquer, tá certo? Mas de um excelente filósofo australiano que se chama John Ray. John Ray escreveu páginas absolutamente maravilhosas de críticas ao marxismo e ao esquerdismo de modo geral. No entanto, ele é um seguidor da escola analítica e ele adere à tese do B.F. Skinner de que não existe eu nenhum e não existe mente propriamente dito, tá certo? Muito menos alma. E ele parte para a demonstração de que o termo eu é sim categoremático. Eu não se refere a nenhuma substância. Quando eu digo eu, então, eu não estou me referindo a um ente real. Porque eu mesmo eu só existo enquanto ser humano. Então, qual é a minha substância? A substância de um ser humano. Mas, ao usar a palavra eu estou me referindo a esse ser humano desde um certo ponto de vista, portanto, eu estou apenas articulando esse sujeito com outros sujeitos, por assim dizer, de uma maneira direcional. Portanto, nós tratamos a referência a uma substância, tá certo? Mas a uma relação entre signos. Essa é a demonstração que ele dá. Mesmo supondo-se que essa demonstração fosse correta, ao demonstrar que um termo é sincategoremático, eu, por acaso, demonstrei também que o objeto a que ele se refere na situação concreta não existe categorialmente? A resposta é não. Por exemplo, a palavra que. Não corresponde a nada. O que é apenas, vamos dizer, uma cola entre signos. Mas se quando eu pergunto o que é isto, o termo que é sim categoremático, tá certo? Porém, aquilo a que ele se refere é uma substância. Então, o termo ser sim categoremático não quer dizer que ele não se refere a nada. Não quer dizer que ele não tenha substância em si mesmo. Eu uso o que para me referir a uma substância desconhecida. Eu mostro um objeto qualquer e pergunto, o que é isto? Quid est? Eu sei que esta coisa existe materialmente, porque eu a estou vendo, mas eu não sei o que é. Quid est? Então, naquele momento, significa substância desconhecida. E este que significa exatamente substância desconhecida. Então, a análise do discurso é uma coisa. A análise da realidade subentendida no discurso é outra. E a análise das conexões entre discurso e realidade é uma terceira ainda. Então, você vai ver que com muita frequência toda a escola analítica cai na esparrela de aplicar aos objetos reais aquilo que foi obtido pela análise do discurso. Está entendendo? E, portanto, acaba negando a realidade a certas entes, simplesmente porque eles são designados por termos sim categoremáticos. Então, se você pegar, por exemplo, o termo o, um artigo, bom, ele evidentemente é sim categoremático. Ele não se refere a um ente, mas a uma certa maneira que eu tenho de me referir dele. Ora, se eu digo o cachorro e digo um cachorro, eu estou me referindo à mesma substância. Não é verdade? Portanto, a diferença entre o e um é meramente sim categoremática. Não é isto? Mas, um momento. O cachorro individual é a mesma coisa que o cachorro genérico? Se eu digo um cachorro, é qualquer cachorro. E se eu digo o, bom, é um cachorro em particular. Se bem que eu possa também inverter. Um cachorro significa um cachorro em especial e o cachorro significa o cachorro de modo genérico. O termo cachorro em si mesmo contém essas distinções? De maneira alguma. Então, a diferença entre o artigo definido e o artigo indefinido mostra diferenças absolutamente substanciais entre os seres. Um cachorro em particular não é a espécie cachorro. Então, isso quer dizer que os termos sim categoremáticos, embora eles por si mesmos não correspondam a nenhuma substância, eles estão referidos a substâncias reais. Podem estar, pelo menos. Então, isso quer dizer que quando eu faço uma distinção, digo, olha, tal termo é categoremático, tal outro é sim categoremático, eu não estou fazendo distinção entre seres, apenas entre termos. E não posso aplicar aos seres respectivos a mesma distinção que fiz entre os termos. Então, Qual é a dificuldade na qual esbarrou ali o Andrew Newberg quando ele diz o pensamento, o cérebro produz o pensamento? Ele se esqueceu de examinar esta mesma frase à luz do Quan que ele mesmo havia citado. Porque, afinal de contas, como sabemos que existe cérebro? É porque percebemos. Alguém abriu a cabeça de alguém e viu que lá dentro tinha uma massa, né, gordurosa que ele chamou de cérebro. Portanto, cérebro é uma percepção, entre outras, que você tem. E a percepção que você tem de cérebro não é a mesma coisa que o cérebro materialmente considerado. Portanto, onde se passa tudo isto que Andrew Newberg está dizendo? Se passa no pensamento dele. Na hora que ele está dizendo isto, não está acontecendo nada, é apenas ele que está pensando e querendo que nós pensemos como ele. Portanto, dizer o cérebro produz o pensamento não é rigorosamente dizer nada, a não ser que você o articule com o ponto de vista contrário. O cérebro produz o pensamento e o pensamento produz o cérebro. Um desde um certo ponto de vista e outro desde outro ponto de vista. E articulando os dois, você então capta uma realidade complexa. Tá certo? Da qual surgem imensos problemas epistemológicos. E isto, esta realidade complexa, carregada de problemas epistemológicos, é aquilo que nós chamamos cérebro. Portanto, o cérebro não é um objeto material que produz o pensamento. O cérebro é um objeto material que produz o pensamento, mas também é um elemento pensado pelo pensamento, tá certo? E que mantém com o pensamento relações extremamente complexas que todas as análises epistemológicas e a neurobiologia incluída não conseguiram resolver até agora. Talvez porque o cérebro seja a sede desse mesmo enigma. E, portanto, a impossibilidade de resolver esse enigma faça parte da estrutura do próprio cérebro. Porque, pergunto eu, como colocar esta pergunta, o cérebro produz o pensamento produz o cérebro, sem a referência, primeiro, aos signos e, segundo, às coisas significadas, que não fazem parte nem do cérebro e nem do pensamento. Por exemplo, eu vejo um elefante, constato um elefante e penso, portanto, ah, isto é um elefante. Eu digo, muito bem, então o meu cérebro produziu o pensamento elefante. Mas quem produziu o elefante? Foi o meu cérebro ou foi o meu pensamento? Não foi nenhum dos dois. Foi uma terceira coisa que é, a rigor, inalcançável pelo meu pensamento. Eu posso me referir intencionalmente ao elefante, mas eu não posso produzir o elefante. Então, sem a consideração da existência de um mundo em torno de nós, o problema das relações entre cérebro e pensamento é insolúvel. No entanto, até mesmo esse grande neurobiologista, que é Andrew Newberg, teve uma dificuldade de olhar as coisas pelo outro lado. No momento que ele diz o cérebro produz o pensamento, ele se fecha nessa perspectiva e continua raciocinando a partir dela. Vai tirar mais adiante conclusões que são absolutamente magistrais, mas nós sempre podemos tirar conclusões certas de premissas erradas. Tá certo? E o erro que ficou lá atrás continua embutido dentro do conjunto e desencadeando efeitos, né, que mais tarde você não saberá nem como explicar. Então, eu pergunto, se o Newberg tinha acabado de dar o exemplo de que a mesma coisa pode ser pensada por dois lados, por que que naquele instante ele não se lembrou de aplicar essa mesma duplicidade àquilo que ele mesmo estava declarando naquele momento? Por isso realmente não é fácil. Existe então um fenômeno que eu vou chamar de estase imaginativa. É quando a imaginação formou o seu aquele quadro e ela se fecha dentro dele, ela o estabiliza e continua a tirar conclusões lógicas a partir daquele quadro tal como foi imaginado. Quanto mais você avance no processo de tirar conclusões, mais remota fica a possibilidade de você remanejar o quadro imaginativo inicial e de encarar tudo de uma outra maneira. Acontece que quando você vai tirando conclusões e mais conclusões e mais conclusões, você vai aumentando o seu conhecimento e você vai adquirindo mais certeza. Portanto, quanto mais certeza você tem das conclusões que você está tirando e quanto mais, vamos dizer, sofisticado, requintado for o trabalho intelectual e lógico que você faz em cima disso, tá certo? Maior a sua possibilidade de erro. Porque você está se afastando cada vez mais da possibilidade de remanejar o quadro inicial e de encarar as coisas desde outro ponto de vista. Ou seja, você se apegou a uma das possibilidades imaginativas. E quanto mais seguro você está das suas conclusões, mais longe você estará da complexidade da verdade. Então, tal como os diálogos de Platão demonstram, a conquista da verdade é um processo complexo que passa pela absorção de inúmeros pontos de vista. Absorção que não significa, não consiste apenas em você tomar certas frases como verdadeiras e raciocinar a partir delas, mas que implica todo um esforço imaginativo e emocional de enxergar as coisas desde um outro ângulo, como se você fosse uma outra pessoa. Se nós não tivéssemos a possibilidade de entender os outros tal como eles se entendem a si mesmos, nós não teríamos sequer a ideia de eu. Porque quando você aprende a palavra eu, ué, você sabe que você não é o único que a emprega. Os outros também se referem a si mesmo chamando-se de eu, e você entende perfeitamente. Então, quando você entende que você é um eu, você entende que os outros também são eus. E que, portanto, eles não são somente objetos. E que, portanto, eles são também sujeitos de percepção. Que na hora que você os vê, eles também te veem. Que na hora que você os ouve, eles também te ouvem. Na hora que você tem um sentimento com relação a eles, eles também têm um sentimento com relação a você, e assim por diante. Então, ou seja, a compreensão instantânea de toda esta dialética dos pontos de vista é a base sem a qual nós não poderíamos sequer ter consciência de eu. Digo, mas se nós sabemos disso, se o bebê, quando aprende a falar eu, ele sabe que os outros também têm eus, e ele sabe que esse eu dele se define não no ar e sozinho, mas na inter-relação com outros eus que também são sujeitos, agentes, conscientes, etc., etc. Por que que o filósofo, quando examina algum problema de maneira sofisticada e requintada, também não se lembra disso? Porque existe o problema da estase imaginativa. Quer dizer, o desejo de tirar conclusões, o desejo de prosseguir na sua demonstração ou na sua argumentação, exige que você paralise o trabalho da imaginação e dê o objeto por já conhecido e já estabilizado, de modo que você possa extrair dele conclusões verbalmente formuláveis e dessas conclusões, dessas conclusões iniciais, tirar outras conclusões. Então, isso quer dizer que o trabalho de demonstração ou de argumentação, ele se opõe ao trabalho da percepção e da imaginação. E nessa mesma medida, ele pode criar sistemas demonstrativos, sistemas silogísticos altamente requintados, que não tem nada a ver com a realidade. Porque a multilateralidade de perspectivas faz parte da estrutura da realidade. Eu expliquei isso num textinho que se chama Perspectiva Rotatória, que está no meu site. Você vê, cada objeto, por mais simples que seja, tá certo? Ele contém em si a possibilidade de um número ilimitado de perspectivas. Por exemplo, eu pego um objeto simples, está aqui um isqueiro. Eu digo, por quantos lados, sobre quantos aspectos eu posso encarar este isqueiro? Eu posso olhar por este lado, por este lado, por este, por este, por este, por este. Não posso olhar por todos ao mesmo tempo. Eu posso olhar fechado ou aberto. Aberto eu posso olhar esta parede, esta outra, e esta outra, e esta outra. Eu posso tentar desmontar e assim por diante. Então, esse pequeno objeto, ele contém um número imenso de perspectivas sobre as quais eu posso examiná-lo. Onde estão essas perspectivas? Na minha mente? Não, estão nele. Todas essas perspectivas, todos esses lados ou aspectos que ele me revela sucessivamente, estão dados nele simultaneamente. Estão todos juntos ao mesmo tempo. Embora eu só possa conhecê-los em modo sucessivo. Assim como uma casa contém os seus vários cômodos simultaneamente, embora você não possa estar em todos eles ao mesmo tempo. Você tem que percorrer primeiro a sala, depois o corredor, depois a cozinha, depois o quarto, depois a escada e assim por diante. E também tem um teto onde você nunca vai, mas que está lá o tempo todo. Não é isso? Então, tudo, absolutamente todos os objetos do mundo compõem-se desta multilateralidade de aspectos que nós só podemos conhecer em ordem sucessiva. Então, se eu conheço um objeto só por um aspecto, então eu nada conheço dele. Eu conheço apenas a minha representação mental de um aspecto separado abstrativamente do conjunto do objeto. Então, eu não estou conhecendo o objeto, estou conhecendo apenas o meu pensamento. Agora, o objeto, qualquer que ele seja, por mais simples ou complexo, pode ser uma formiga ou o universo, ele contém, de modo simultâneo, todos os seus aspectos. Então, isso significa o seguinte, que nenhum objeto está presente a você sob todos os seus aspectos ao mesmo tempo, embora todos esses aspectos estejam presentes. Estão presentes objetivamente, mas não subjetivamente. Estão presentes no objeto, mas não estão presentes para a minha mente, para o observador. Estão compreendendo? Então, qual é o processo real da percepção de um objeto real? É o que eu chamo de perspectiva rotatória. É a possibilidade que você tem de circular entre esses vários aspectos. Estão compreendendo? Se você não tivesse isso, então não haveria a diferença entre um objeto real e uma ideia simples que você tem na sua mente. E nós não seríamos capazes de distinguir entre o nosso pensamento e a realidade. Por exemplo, quando eu penso numa pessoa, não é isso? Então, o que me ocorre da pessoa? Uma imagem, um rosto, ou a voz, só isto. Mas eu sei que por trás disto está um ente real, tá certo? Que contém não somente isto, mas contém, vamos dizer, toda uma vida anterior. Alguma coisa tão complexa, tão rica, que eu não conseguiria narrar. Para narrar eu teria que cortar pedaços e simplificar. E sei ainda que se essa pessoa está viva, ela contém a possibilidade de outros encontros, também enormemente complexo, que eu não conseguirei descrever. Então, essa diferença entre o que eu penso e a expectativa que eu tenho, a abertura que eu tenho para a perspectiva rotatória, é isso que me dá a diferença entre pensamento e realidade. Ora, isso só existe para o ser humano. Os animais realmente não têm isso. Nenhum animal tem isso. Então, o problema da estase imaginativa certamente lesa a percepção que nós temos da realidade. e lesa, portanto, também a percepção que eu tenho da diferença entre pensamento e realidade. E por isso mesmo me induz a tomar o meu pensamento como realidade. Mas na hora que eu tomei o meu pensamento como realidade, portanto, que eu me fechei para a perspectiva rotatória, eu não quero mais percorrer o objeto sob todos os seus ângulos. Aqueles que eu captei já constituem para mim a própria realidade do objeto. Então, eu me fechei realmente no triângulo de Peirce. Eu tenho o signo, o significado, o referente e ponto, acabou. E não há mais nada além dele. Se eu penso queijo, então eu tenho aqui o signo, o som queijo. Tá? Eu tenho o significado que se refere, tenho o referente que é um queijo ideal de verdade. Mas é só um queijo ideal. Na verdade, não tem queijo nenhum. O referente queijo não é um queijo. É apenas um elemento do processo de significação. Ora, com relação aos queijos, não há quem se equivoque nesse aspecto. O sujeito chega na mercearia e pede um queijo. Daí o gerente responde, o senhor já tem aí o signo, o significado e o referente. Então, dê-se por satisfeito, passe no caixa e pague. E não precisa queijo nenhum. Então, no exame de realidades mais complexas, nós com muita frequência caímos vítimas da estase imaginativa e recusamos a perspectiva rotatória. Porque justamente a estabilização da nossa percepção e das nossas conclusões nos dá um sentimento de realidade. Mas, curiosamente, esse sentimento de realidade vem justamente na hora em que nós... Por que nós voltamos as costas à realidade? Então, aquele recorte que nós fizemos nos parece a própria realidade e quanto mais nós argumentamos e produzimos argumentos em favor dele, mais real aquilo nos parece. Isso quer dizer que você pode chegar à total substituição. E você pode produzir uma filosofia inteira baseada nisto. Então, quando nós... Eu não sei se as explicações ficaram claras, mas supondo que ficaram, quando nós as aplicamos, vamos dizer, à compreensão de processos histórico-culturais, à compreensão do debate de ideias, a compreensão da política, etc., etc., nós chegamos a verificações absolutamente extraordinárias. Nós podemos entender, por exemplo, que existem populações ou classes sociais inteiras que estão presas dentro de uma estase imaginativa. E na medida em que estão presas à estase imaginativa, perdem não só a perspectiva rotatória, ou seja, a percepção da realidade, a percepção da formalidade de realidade com relação àqueles assuntos, embora possa continuar percebendo a realidade em outros, sob outros aspectos, mas perdem também necessariamente a abertura à transcendência, no que diz respeito a esse tópico. Então quer dizer que realmente estão lesadas. Isso é uma doença mental, evidentemente. Isso é uma automutilação do cérebro. Se a tese do Newberg está certa, de que a abertura para a transcendência é um elemento fundamental do funcionamento do cérebro, então o fechamento corresponde, vamos dizer, a uma diminuição das possibilidades. Justamente na medida em que diminui essas possibilidades, então se produz ali a estase imaginativa, esse é termo meu e não dele, e a estase imaginativa dá uma impressão de realidade, por ela ser repetível. Então, pelo fato de que se repete, se repete, se repete, você, por indução, acaba achando que as coisas são daquele jeito mesmo. E quanto mais se repetir, mais enganado você vai estar. Ela se repete por quê? Porque você a produz igual. Porque você... se fechou para a perspectiva rotatória, você não é capaz de trocar o seu ponto de vista. Ora, mas se você não é capaz de trocar o seu ponto de vista e circundar um simples objeto do mundo físico, como é que você vai circundar o mundo humano certo? Vendo as coisas desde o ponto de vista dos vários personagens envolvidos, você não pode mais fazer isso. Então, quer dizer, você criou a sua narrativa e as outras pessoas não são mais entes reais. São apenas personagens do seu teatro mental que têm que se comportar da maneira padronizada e definitiva e estável que você lhes atribuiu. Então, quer dizer, você só vai vê-los sob determinado aspecto que corresponde com a sua narrativa. Você está eternamente fechado dentro disso. É isso que explica o fenômeno de massas inteiras de população continuarem crendo em coisas que os fatos já demonstraram que são falsas. E quando eu digo massas inteiras de população, não estou falando da massa ignara. Estou falando dos intelectuais, por exemplo. Aqui nos Estados Unidos houve, nos anos 50, o famoso episódio do Alger Hiss. Acho que vocês já ouviram falar. Alger Hiss era um alto funcionário do Departamento de Estado. E houve um amigo dele, chamado Whittaker Chambers, que se apresentou ante uma comissão do Congresso, dizendo que ele e Alger Hiss juntos faziam parte de uma rede de espionagem soviética. Então, aconteceu o seguinte. O Alger Hiss era assim, um homem de boa família, né? Bem quisto, com muitos amigos nas classes altas, tá certo? Muitos amigos entre os intelectuais, e evidentemente todo mundo ficou chocado e achou que aquilo fosse uma difamação. Para completar, vamos dizer, a figura física dos dois fazia um contraste chocante, porque Alger Hiss era um homem bonitão, elegante, e o Whittaker Chambers era um sujeito gordo, meio disforme, com os dentes todos estragados, tá certo? E com alta suspeita de ser viado. Tá certo? Então, o que na época depunha contra. Né? Então, evidentemente, a intelectualidade praticamente inteira se mobilizou para defender o Alger Hiss. E o Hiss primeiro negou que conhecesse aquele indivíduo chamado Chambers. Né? Depois se provou que ele tinha mentido, se provou que ele de fato conhecia. E na hora que o juiz pressionou Chambers para apresentar alguma prova, que até aquele momento ele tinha se recusado a dar mais elementos sobre o assunto, ele disse, de fato eu tenho aqui os documentos, tenho uns microfilmes, umas coisas assim, de comunicações, né, recebidas da União Soviética, né, que eu escondi. Então, ele foi lá e perguntou, escondeu onde? Daí ele levou os policiais até a casa dele e mostrou uma dessas, sabe, essas abóboras, né, do Dia das Bruxas. Eles costumam, né, quando tem o Dia das Bruxas aqui, eles recortam a abóbora, faz uma careta na abóbora, né, recortam os olhinhos, tá, e põe uma vela dentro. E tinha uma abóbora dessa em cima de um armário e os documentos estavam todos lá. Quer dizer, o lugar mais óbvio, pois, né? Assim, à vista de todo mundo, certo? Mas quem ia lembrar de procurar dentro de uma abóbora? Tá certo? Então, esses documentos ficaram famosos como The Pumpkin Papers, né? Os documentos da abóbora. E naqueles documentos, de fato, se provava que o indivíduo, alguma conexão ele tinha. Bom, acontece que aí o crime já tinha prescrito. Quer dizer que o Hiss não podia mais ser condenado por espionagem. Tá certo? Mas ele foi condenado por perjúrio, por ter mentido perante a corte, né? E pegou lá um tempo de cadeia, cumpriu um pouco e depois foi embora. Né? Acontece que o país inteiro estava revoltado, não contra ele por ter sido espião, mas contra o outro por havê-lo denunciado. E A ideia de que o Hiss tinha sido condenado injustamente continuou e continuou e continuou, apesar do cara já ter sido condenado, apesar de ter aparecido os documentos. A intelectualidade inteira continuou negando, tá certo? E falando horrores do outro, da testemunha do Chambers. Né? Aconteceu que nos anos 90, quando abriram lá o negócio dos arquivos de Moscou, daí apareceram provas e mais provas e mais provas de que o sujeito era realmente um espião soviético. Os dois eram espiões soviéticos, só que um tinha denunciado, um, né, abjurou do movimento comunista e denunciou. Então não há mais discussão quanto ao fato. Vocês pensam que isto mudou a opinião da intelectualidade a respeito dos dois? De maneira alguma. Ainda recentemente, aqui eu vi no livro do Tony Judd, excelente historiador, né, inglês, que parece que morou aqui nos Estados Unidos a maior parte do tempo. Ele comenta aqui uma resenha do livro do Whittaker Chambers, que chama Witness. Witness é um relato desse episódio. E é uma obra-prima da literatura americana. Isso aí o pessoal reconhece. Um livro maravilhosamente escrito. O Chambers era um jornalista. Ele trabalhou como editor de noticiário do Time durante um certo tempo. Inclusive, durante esta onda, ele perdeu o emprego no Time. Quer dizer, foi tão rejeitado, tão abominado pela sociedade que perdeu o emprego no Time. E morreu em 1961, né? Sem amigos, né? Isolado ainda e condenado por todo mundo. Então, você vê, nesta resenha escrita, quer ver? No New Yorker, é bastante recente, já foi nos anos 90, quando publicaram uma reedição do livro Witness, então, na revista New Yorker, saiu uma resenha escrita por Sidney Blumenthal, que é um intelectual relativamente importante de Nova York, onde ele diz o seguinte, ele diz que o verdadeiro motivo por trás desse episódio foi uma atração homossexual não correspondida. Então, Chambers tinha um desejo homossexual pelo Alger Hiss. O Alger Hiss não quis nada com ele. Ele ficou bravo e criou aquele forrobodó inteiro. Né? Bom, supondo-se que fosse isto, tá certo? O que que isto tem a ver com os fatos que foram narrados? Né? Então, supondo que Chambers fosse realmente um homossexual frustrado, né, que decidiu se vingar do amante que o rejeitou, tá certo? Mas alegou contra ele alguma coisa perfeitamente verdadeira, um crime que o outro tinha realmente cometido, e o outro foi punido. Tá certo? Ou seja, a motivação, a suposta motivação homossexual, não invalidaria em nada o que a testemunha declarou, e não atenuaria em nada o crime cometido pelo outro. Mas por que que isto ainda é alegado na mídia, mais de 40 anos depois dos episódios e depois de comprovado pelos arquivos de Moscou que o Hiss era realmente espião soviético? Né? Por que que isso acontece? Então, aplique tudo o que eu acabei de dizer sobre a estase imaginativa, tá certo? E veja, quando aquela sua representação da coisa estabilizou, né, enrijeceu, e se repete, e repete, e repete, e não se repete só da sua parte, mas é repetida pelos seus colegas, pelos seus amigos, etc., etc., o seu sentimento de realidade se tornará tanto mais intenso quanto mais você terá se afastado da realidade. Ou seja, você tem a total recusa de tentar contar a história desde o ponto de vista do outro personagem. Então, ora, dentro da narrativa vamos dizer, oficial que os intelectuais aí de Nova York tinham, acontecia o seguinte. Vou ler aqui um pedaço do livro do Tony Judd. Né? Ele se refere a Mary McCarthy, escritora comunista. Então, muitos não precisavam de prova nenhuma para saber o que eles pensavam a respeito de Chambers. Ele era um ex-comunista e, portanto, forçosamente um homem da direita, e, portanto, não tinha lugar no mundo das letras americanas. Mary McCarthy, cujas tendências autoritárias eram atenuadas somente pela sua indisciplina intelectual, pressionou Hannah Arendt para fazer em picadinho o livro do Chambers Witness. Isso não é só um livro a ser resenhado, disse ela à sua amiga. O grande esforço dessa nova direita é para se tornar aceita como normal e fazer com que as suas publicações sejam a parte normal do mundo editorial. Opiniões, entre outras, todas igualmente merecedoras de igual consideração. E isto, para mim, é algo que tem de ser impedido de qualquer maneira, se é que já não é demasiado tarde. Né? Hannah Arendt fez a revisão do livro, mas, sabiamente, recusou, né, o conselho da Mary McCarthy para fazer o que aqui eles chamam de hatchet job, o trabalho da machadinha, né? O homem da machadinha que vai lá para cortar em pedaços. Então, você veja, isso quer dizer o seguinte, os fatos não interessavam absolutamente. Não era disso que se tratava. Se tratava de que existe um perigo de que as ideias da direita, representadas no caso pelo Chambers, tenham a presunção de poder ser examinadas. É? Então, aí você vê, a estase imaginativa se transformou, vamos dizer, numa atitude consciente com pretensões de atitude ética. Ou seja, nós não podemos nos conceder o direito de examinar essas ideias, tá certo? E de contar a história pelos olhos dos outros. Ou seja, nós não podemos compreender essas ideias, nós temos que excluí-la do mundo da compreensão. O universo da compreensão se constitui apenas de nós. Os que estão fora não são para ser compreendidos, não são para ser ouvidos de maneira alguma. Então você veja que isso aí é mais do que censura. Isso exclui o outro do universo humano e do universo da racionalidade. Né? Então parece que ele... O Temer, né? Qual dos dois? O Milton? O Não o Michel. Michel foi o ministro, o Milton Temer, que é o intelectual comunista, que disse que, né, que disse, o Olavo de Carvalho não se comenta. Isso é um paradigma da irracionalidade. Eu digo, muito bem, então, quer dizer, aquilo que você exclui da possibilidade de exame se torna automaticamente irracional. Não porque você o examinou e viu a irracionalidade, mas porque não pode ser examinado, não pode ser ouvido. Note bem, ninguém jamais me proibiu dizer o que eu quisesse. É? Eu sempre disse, ele se proíbe de ouvir. É diferente. É? É uma espécie de censura às avessas. Nós não podemos ouvir, nós não podemos prestar atenção, nós não podemos nos permitir pensar desta maneira por um único minuto que seja. Isto se tornou endêmico na intelectualidade. Então, a mesma coisa aconteceu na Europa com o famoso Viktor Kravchenko. Viktor Kravchenko era um ex-funcionário do governo soviético que fugiu para a França e, pela primeira vez, revelou a existência de campos de concentração soviéticos que antecediam de muitos anos o campo de concentração nazista e que tinham servido de modelo para os nazistas. Quando ele disse isso, evidentemente, toda a intelectualidade esquerdista caiu de pau, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, todo mundo disse que aquilo é mentira, foi inventado pelos americanos, etc, etc. E o jornal Les Lettres Françaises, que era um jornal importante da esquerda intelectual, caiu de pau nos direitos e ele processou Les Lettres Françaises. Processou e quando pediram para trazer testemunha, disse, tem alguma testemunha? Ele disse, eu tenho 50. E trouxe inumeráveis testemunhas, entre os quais a Margaret Buber Neumann, que era neta do filósofo Martin Buber, uma pessoa de alto prestígio intelectual. Então, diante de tantos testemunhos, não teve jeito. E a Lettre Française foi condenada a pagar uma indenização, na verdade simbólica, para o Kravchenko, que era um homem rico, não precisava de dinheiro. Então, ele obteve uma vitória moral. Muito bem. Na hora que ele provou o seu ponto, mudou a atitude? Não, piorou. Passaram a odiá-lo ainda mais e falar mais mal dele ainda. Por quê? A evidência do fato colocava em dúvida a imagem enrijecida pela estase imaginativa e dissolvia, portanto, a própria identidade daqueles indivíduos, fundada, vamos dizer, na repetição e em conclusões, e mais conclusões e conclusões, que tinham tirado a partir daquela imagem estabilizada ao longo de muitos anos, tá certo? Fortalecida ainda pela confirmação recíproca das várias pessoas. Mesma coisa aconteceu com Chambers, que é odiado até hoje. Ou seja, se você tem razão, pior para você. Então, não se trata de uma discussão. Não se trata de um confronto de ideias. É? Trata-se de uma recusa obstinada da compreensão. Não é recusa nem do diálogo. Não, diálogo supõe duas pessoas, mas não há o diálogo mental. Não é que o indivíduo se recusa a conversar com o outro. Não, ele se recusa a imaginar que o outro possa ter algo a dizer para ele. Ele não... Ele só vai proibir o outro de falar se ele tiver os meios, se ele for, tiver no governo, tiver poder de polícia, daí tapa a boca do outro. Mas não é isso que ele faz. Ele não tapa a boca do outro, ele tapa os seus ouvidos. E os seus olhos. E, veja, quando Mary McCarthy diz que o pior é essa pretensão que eles têm de ser normais, de apresentar ideias que têm de ser examinadas como qualquer outra ideia, que tem o direito de ser examinada como qualquer outra ideia. Nós não podemos aceitar isso de maneira alguma. Então, é claro que essa é a declaração do avestruz. Quer dizer, eu pus a cabeça no buraco, eu não quero tirar. Curiosamente, você vê que as pessoas que agem assim, elas têm uma preocupação quase obsessiva de declarar que os outros são anormais. Porque aquela sua imagem que você estabilizou, que você compartilha com fulano, para você virou a imagem da realidade e da normalidade. Portanto, quem está fora disso não pode ser aceito porque é um anormal. Mas é evidente que esta obsessão de se declarar normal denota uma anormalidade, denota uma doença. Doença que, creio eu, pode ser neurologicamente confirmada pelos meios criados por Andrew Newberg. Andrew Newberg ressalta o seguinte, que ele fez vários exames de reações cerebrais durante a prece e em outras circunstâncias. E ele vê que a prece exerce ou não exerce influências benéficas, né, dependendo de alguns fatores. Ele diz, por exemplo, se você reza de maneira distraída, de tal modo que outros pensamentos ficam passando pela sua cabeça, não funciona. Não tem efeito benéfico algum. E ele também mostra, vamos dizer, as áreas, diferentes áreas do cérebro que são mobilizadas e que estão mais ativas durante a prece. E ele mostra que tem duas áreas colocadas mais ou menos aqui, nestas dois lados, que tem a ver, vamos dizer, com uma consciência intensificada da sua distinção e separação em relação às outras pessoas. Então, quando você se sente, por exemplo, sozinho, rejeitado, ou você está com raiva do mundo, etc., é ali que aparece. Ele diz, quando essas duas áreas estão ativadas, a sua prece não funciona. E você não tem, portanto, abertura para a transcendência. Por quê? Você não pode ter abertura para a transcendência e estar, ao mesmo tempo, fechado num senso intensificado da sua identidade. Ora, a estase imaginativa é um esforço de reforçar o seu senso de identidade, mediante o truque da semelhança entre essa identidade e a identidade de outras pessoas. Então, é evidente que isso corresponde a um fechamento do cérebro. E, portanto, vamos dizer, há uma impossibilidade da abertura para a transcendência, a qual, vamos dizer, a partir do momento em que você fecha o horizonte para a transcendência, você começa a funcionar dentro de um horizonte de dados, tá certo? Que já está previamente recortado, para reforçar a sua estase imaginativa para sempre. Então, esta obsessão que esse pessoal tem de declarar que eles são normais e os outros são loucos, demonstra claramente um sintoma neurótico ou até psicótico. E isto hoje virou uma coisa endêmica. Portanto, chega um ponto, vamos dizer, que os fatos, a razão não tem mais importância nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma. E quando eu digo, às vezes digo para os meus amigos militantes, cristãos, conservadores, etc., etc., se vocês pensam que se trata de uma disputa de ideias, vocês estão completamente enganados. Essa é uma disputa de força. Uma pessoa que está fechada na sua estase imaginativa só pode sair dela, tá certo? Mediante um impacto emocional que quebre a sua segurança toda de uma vez. De modo que a pessoa entenda que, ó, não adianta você. Quanto mais você se defender dentro da sua estase imaginativa, com mais medo você vai ficar. Então é melhor já quebrar tudo de uma vez. Então, somente a experiência da insegurança total pode fazer essa pessoa perder o medo da insegurança e aceitar a insegurança como a situação normal do ser humano. E, portanto, aceitar também que qualquer objeto, por mais mínimo que seja, tem uma multilateralidade de aspectos que estão lá esperando que você faça o circuito. Não é isso? E que, portanto, qualquer questão, qualquer ideia, qualquer proposta também tem inúmeros lados. E que você só vai poder chegar a uma conclusão razoável se você percorrer todas. Ora, isso quer dizer que para você percorrer todas, você vai ter que abdicar da sua certeza inicial e tolerar um estado de dúvida durante algum tempo, pelo menos. Não só tolerá-lo, como gostar dele, porque ele é o processo da descoberta da verdade. Assim como no caso da bandeira, nós tivemos que admitir as duas hipóteses. E no fim, vimos que as duas hipóteses são verdadeiras, mas não no mesmo nível. Ou seja, o ar, o vento, agita a bandeira e a bandeira também agita o ar. Mas a bandeira agita o ar em reação à ação inicial do próprio ar. Aí fechamos a questão. Mas para isso precisamos o quê? Admitir as duas hipóteses e articulá-las, o que é a essência mesma do método dialético de Aristóteles. Estão entendendo? Compreendem a importância disto para o método filosófico? Não há outra maneira de você cultivar isto a não ser através da abertura da imaginação. E por isso, daí eu ter insistido desde o início na importância da literatura de ficção. Somente abrindo a sua imaginação para todas as possibilidades, e você tentando pensar como um número enorme de pessoas, as mais diferentes de você, tentando não é pensar, tentando sentir, imaginar, vivenciar a situação como outros, né? É que você vai dar à sua imaginação a amplitude necessária, tá certo? Para que você, no meio dela, constitua, vamos dizer, a verdadeira centralidade de uma consciência firmemente ancorada na realidade e não fechada, vamos dizer, numa ilusão ou numa estase imaginativa. Deu para entender? Então, vamos parar, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Então, olha, hoje nós recebemos uma quantidade enorme aqui de... Peraí, eu estou ouvindo minha própria voz, não estou interessado. Então, hoje eu recebi uma quantidade enorme aqui de mensagens, mas a maior parte delas não é constituída de perguntas, e sim de depoimentos. Os depoimentos são muitíssimo interessantes e é uma pena a gente perdê-los aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocá-los no fórum, né? Para que todos leiam, mas para a gente ler aqui e responder fica impossível. Depoimento extremamente interessante do Vicente Pessoa, da Clélia Maria. Quem mais aqui? Márcio Neto. Eu precisaria, vamos dizer, uma aula especial para André Vieira. Então, eu vou me ater a responder aquilo que são perguntas mesmo. E essas mensagens eu vou colocar no fórum. E, se possível, comentá-las mais tarde, mas nós precisaremos de 2 horas só para comentar isso aqui. São coisas muito, muito boas, muito interessantes. Eu agradeço muito essas mensagens. Então, para mim, me esclarece muita coisa, porque eu gosto de ter o feedback. Eu quero saber, né, que efeito essas aulas estão tendo na alma dos alunos, né? A nossa esperança é sempre que isso desperte as pessoas, que elas tomem posse da sua inteligência, da sua capacidade de conhecer a verdade. Vocês veem pelo próprio conteúdo da aula que foi dada hoje, nós vemos que a capacidade que o ser humano tem de conhecer alguma coisa a respeito do mundo objetivo é um negócio miraculoso, não tem explicação. O cérebro não explica, o pensamento não explica, nada explica. Quer dizer, Platão sempre considerou que isso é coisa miraculosa, e eu acho que ele tinha razão. Quer dizer, não tem fisiologia cerebral que explique uma coisa dessa. Você pode explicar alguns processos do pensamento, mas o próprio pensamento não explica a sua capacidade de atingir um objeto externo. Nada explica isso, né? Então, vamos nos ater aqui algumas perguntas. Aqui, Beto Moraes pergunta. O método científico, então, a grande estase imaginativa? Em parte, sim. Tá certo? Claro que não podemos dizer que o método científico em si seja isso, mas ele se transforma numa estase imaginativa na medida onde você se torna incapaz de conceber outras maneiras de acesso à realidade. Mas vamos dizer que o método científico, o método experimental, ele pretenda, o simples fato de que ele pretenda, às vezes, ser o único método, já é uma loucura completa. Porque todo método científico não passa, vamos dizer, de uma especialização de determinadas funções da razão. Quer dizer, ele subentende, né, a razão humana, e a razão humana subentende a capacidade de acesso à verdade. Então, quer dizer, o método científico não é nada mais do que a aplicação disso para certos aspectos da experiência. E não é possível que uma função específica da razão predomine sobre a razão como um todo. Isso não faz o menor sentido. Mas, por que que isso acontece? O método científico não é só o método enquanto tal, ele é também uma identidade social, né, que define certas profissões. Tá certo? E, com isso, fornece uma certa segurança para as pessoas. Então, vamos dizer, a recusa da insegurança, a insegurança é a abertura para a transcendência. Isso é que é o importante. Eu tenho falado disso desde o início, quando eu expliquei o negócio do Áperon, do Anaximandro. Né? Eu dei o exemplo do meu amigo que nadava nas ondas de 40 metros de altura. Tá certo? Então, e expliquei para vocês, vamos dizer, que esta abertura, acompanhada de confiança, isto é a fé. Né? Então, a fé não é a crença numa proposta determinada, não é a crença num dogma determinado. Né? A fé é uma atitude de confiança. Né? Tá certo? E, especificamente, vamos dizer, a confiança numa pessoa, a pessoa do Nosso Senhor Jesus Cristo, mas, encarada de uma maneira mais genérica, tá certo? Pode ser simplesmente a confiança num Deus que fala a você através de todo o universo. E que, portanto, não existe, em todo o universo, não existe algum lugar que esteja escondido, né, onde Deus não esteja. Tá certo? Então, você, onde quer que você esteja, qualquer que seja a situação, você está aberto realmente para a transcendência, saber que Deus vai te falar ali, que vai te indicar o sentido das coisas. Né? Isso eu acho atitude fundamental. E sem isto, como demonstra o Newberg, o cérebro simplesmente não funciona. Pouco importa que você esteja se apegando a um dogma de uma seita maluca ou ao método científico. Dá na mesma. Quer dizer, o que importa não é o conteúdo da coisa a qual você se apega, mas o fato de que ela serve como suporte de uma estase imaginativa, que é uma desculpa para não entender nada. Aqui, o André Vieira pergunta: a prece cristã teria os mesmos efeitos da meditação budista? Porque, no meu entender, uma prece ou reza é feita para algo que está fora de você, objeto é uma entidade externa. Enquanto a meditação, a busca de autoconhecimento, o objeto é você. Estou errado? Não, não está errado. Claro que não é qualquer prece que desencadeará efeitos externos, mas os efeitos neurofisiológicos são os mesmos. Quer dizer, pouco importa, é disto apenas que o Newberg está tratando. Quer dizer, ele não vai investigar se a prece vai ser atendida ou não, mas se ela, em si mesma, tem um efeito benéfico sobre o próprio cérebro e sobre a própria fisiologia do cidadão que está orando. Então, esse é o limite da investigação dele. Tá certo? Agora, se, para além disso, a prece atinge um sujeito ouvinte, consciente e capaz de interferir, fala, esse é outro problema completamente diferente que transcende infinitamente a capacidade da neurofisiologia. Tá certo? É claro que essa pergunta é decisiva. Não é isso? Aliás, esta é a pergunta decisiva com relação a todo o problema religioso de maneira geral. Né? Eu acho que, por exemplo, a confrontação das religiões do ponto de vista doutrinal sempre dá em nada, porque todos os textos revelados do mundo vêm numa linguagem simbólica compacta que você pode interpretar de milhões de maneiras. Então, sempre existe um jeito de você converter o que uma religião diz no que a outra disse. Quer dizer, não há limites para isso. Você sempre pode partir, vamos dizer, se a interpretação teológica oficial entra em conflito com a outra religião, você pode fazer a interpretação esotérica e fazer as duas dizerem a mesma coisa. Então é por isso que eu odeio as discussões interreligiosas. Elas não dão em nada, porque você está partindo de uma linguagem mitopoética, tá certo? E está discutindo como se ela fosse constituída de afirmações factuais sobre a realidade exterior. Então é claro que isso não faz sentido. O que sim vai fazer diferença é a presença e a ação real de Deus no mundo. Onde, claro que a ação de Deus, ela pervade o universo inteiro, mas tem momentos onde ela se torna particularmente nítida e visível, que é o caso dos milagres. Tá certo? Então, aquilo que não é miraculoso, também, ali também transparece a ação divina, mas no milagre transparece de uma maneira tão óbvia que você não tem como negar. Tá certo? Então, o que pode fazer diferença entre as religiões não é o seu conteúdo doutrinal, tá certo? Mas a presença e a ação reais de Deus no mundo. Ou seja, não é o que nós dizemos a respeito de Deus, tá certo? Mas aquilo que o próprio Deus, pela sua ação, pela sua presença, nos informa a respeito daquilo que ele é e daquilo que ele quer de nós. Não é isso? Então, se vocês querem algum esclarecimento a isso, é por aí que vocês têm que procurar. Porque são os milagres que vão responder, não são as nossas doutrinas, não é a nossa teologia. Lívio Oliveira. Parabéns pela sua brilhante aula. Gostaria do seu comentário do papel da estase imaginativa. Estase escreve simplesmente E-S-T-A-S-E. Não confundir com êxtase, que é outra, o êxtase, que é outra coisa. Não tem o K. Né? Estase imaginativa na rejeição de Jesus Cristo pelos líderes religiosos judeus da época, mas sem sombra de dúvida. Tá certo? Onde quer que você veja, vamos dizer, um desses fenômenos que representa a irrupção do divino no mundo, tá certo? E você vê as pessoas se defendendo daquilo, é claro que é uma estase imaginativa. E coletiva e muito poderosa, porque sedimentada numa tradição. Não é isto? Então, onde ali já está na própria Bíblia, né? O próprio Novo Testamento, né? Anuncia que os judeus terão uma função essencial na salvação da humanidade nos últimos dias. Então, isto pressupõe, vamos dizer, que o fechamento dos judeus a Nosso Senhor Jesus Cristo está previsto ali, faz parte do, como é que se diz, do plano divino, tá certo? Então, não tem nada de ficar reclamando dos judeus, né? Deixa eles, né? Foi o que, vamos dizer, eu acho que a sentença de Bonifácio VIII, né, que os judeus devem se, é função da igreja, protegê-los para que eles vivam do seu jeito, conservando os seus costumes ancestrais, até o fim do dia. Os que quiserem se converter serão bem-vindos, né? Mas aqueles que não quiserem, muito bem, Israel vai ter do mesmo modo a sua função providencial no fim. Tá certo? A estase imaginativa também seria o principal caso de tragédias coletivas, ciências religiosas, como a de Jim Jones, não só dessa. Tá certo? O mesmo caso que eu citei, vamos dizer, da intelectualidade americana, europeia, isso aí está no fundo de tragédias imensas. Quer dizer, você veja, se a intelectualidade europeia tivesse acordado mais cedo para o fenômeno denunciado pelo Viktor Kravchenko, a morte de milhões de pessoas seria possível tê-la impedido. Né? Mas o pessoal fez questão de encobrir. Né? Então, vou dizer, olha, as certezas que nós podemos ter na vida, isso é uma coisa fundamental. As certezas são muito poucas. Isso é um de ordem muito genérica, tá certo? Agora, a certeza sobre qualquer coisa da realidade objetiva, ela é uma coisa sempre deslizante. Mas você tem que olhar para um lado, olhar pelo outro. Não tem outro jeito. A verdade é filha do tempo, diz Santa Maria. Tudo é complicado, né? Claro que você pode, às vezes, chegar a uma conclusão, se a conclusão fecha. Mas, se fechar uma conclusão, nunca vai fundamentar uma cosmovisão integral. Não tem jeito de você ter uma cosmovisão certa, né? E, sobretudo, a possibilidade que você tenha uma cosmovisão certa, que está sendo compartilhada por milhões de pessoas, por toda uma comunidade ao mesmo tempo. Então, nós estamos na comunidade certa e vocês estão na comunidade errada. A possibilidade disso é remotíssima. Isso aí seria uma loteria, a loteria das loterias. Nunca acontece. Eu digo, ah, se você estiver na igreja católica, não adiantou nada, isso não quer dizer que você tem uma cosmovisão certa, meu filho. Está entendendo? Vicente Pessoa. Estudando recentemente o Cântico dos Cânticos, constatei que a maior parte dos comentaristas se fecha em dois polos, o sensual e o espiritual. Enquanto os primeiros se apegam ao texto literal, os outros ao seu conteúdo simbólico. E dos comentadores cristãos, grande parte é a ideia do texto como profecia do casamento místico entre Cristo e a sua igreja, chegando ao ponto de desautorizar a leitura do texto como uma trama sensual. Eu digo, mas acontece o seguinte, se o Cântico dos Cânticos simboliza o casamento místico do Cristo com a sua igreja, por que que recorre a este simbolismo sensual? Se esse simbolismo fosse condenável em si, fosse um negócio diabólico em si, ué, por que que Deus vai inspirar, tá certo, o rei Salomão para que use precisamente de um simbolismo proibitivo? Não faz o menor sentido. Né? Uma coisa que é intrinsecamente ruim não pode jamais simbolizar outra que é intrinsecamente boa. Tá certo? Então, vamos dizer, essa tensão entre os polos sensual e espiritual, ela faz parte da natureza da coisa. Isso é um mistério para nós meditarmos. Né? Então, outro dia, lendo um artigo do David Kupelian, ele diz, não, isso é, até não gosto muito desse livro, que me incomoda, porque tem esse negócio sensual, etc, etc. Meu filho, aguente. Você não está aguentando a tensão, porque ele parece uma coisa paradoxal. Né? Ah, você não gosta de paradoxo? Meu filho, então é melhor você não ler a Bíblia. Porque ela está cheia desses paradoxos, dessas coisas que estouram a nossa estase imaginativa e nos abrem para uma dimensão de uma coisa que ele não compreende. E isso é o melhor da história. Entendeu? Então, o que tem de mistério ali é justamente a parte mais importante. E se você não entende, fala, peraí, por um lado nós temos essa moral sexual tão estrita, etc, etc. Por outro lado, você tem, né, o casamento de Cristo com a igreja sendo celebrado através da descrição de uma conduta sensual. Viu? Ah, meu filho, a verdade é essa. Aconteceram as duas coisas. Né? Você se vire no meio disto. Eu não tenho explicação e você também não tem. Então você pega as suas certezas, pega a sua estase imaginativa e vai lamber sabão. Né? Por que que nós temos que ter tantas certezas assim? Presta bem atenção para aqueles que são católicos. A doutrina da igreja diz que o Papa tem uma autoridade infalível em matéria de doutrina e de moral essencial, moral fundamental, não de moral especial. Moral especial se refere a condutas em especial. Então, tem coisa aí, me falou, que nem o Papa sabe. E se o Papa falar de um jeito com relação à moral especial, você tem todo direito de pensar que é de outro jeito, porque ele não tem autoridade absoluta nisso aí. No máximo, você pode, onde conceder que, bom, se o Papa falou, deve ser assim. Mas nós não temos certeza e ele não está falando ex cátedra com autoridade absoluta. Então, temos o direito de conjeturar que pode ser de outra maneira. Né? Agora, o fato é que no mundo está cheio de gente querendo assustar os outros, você está entendendo? Fazer de conta que ele representa, né, a autoridade divina. Ou até o Papa representa a autoridade divina com limitações. Né? E quanto mais nós. Né? Quer dizer, a recusa da insegurança, quer dizer, é a raiz da desumanidade, da maldade. Bom, eu acho que não dá para responder mais nada hoje, hein? Ah, que eu pergunto, se essa recusa de insegurança é uma visão gnóstica? Sem sombra de dúvida. O gnóstico é o sujeito que acha que sabe. Né? Quando nós sabemos que não sabemos. Né? Claro que há algumas coisas que nós sabemos, mas eu estou falando, são duas ou três coisinhas. Deus não nos deixaria na insegurança total. E também não daria uma segurança tão extensa quanto essas pessoas imaginam que tem, porque senão elas se transformariam em verdadeiros deuses. Né? Então, é normal nós termos, ao mesmo tempo, a insegurança e, vamos dizer, a certeza da fé. Isso é tudo que nós temos. E não precisa de mais. Por que você precisa saber tudo? Né? Tem um negócio do Alan que eu acho uma maravilha. Ninguém conseguiria dormir se não acreditasse que todos os problemas podem ficar para amanhã. Né? Então, dormir é um ato de fé. Então, tem um monte de coisa que eu não sei. E quer saber? Eu vou dormir e vai ficar para amanhã. É? Então, pode sempre pode esperar mais um pouco. Então, olha, eu tantas mensagens excelentes aqui, maravilhosas, mas eu vou botar no fora, depois a gente vê o que faz. Tá? Então, até a semana que vem, muito obrigado.